Nós temos também na célula do Marconi, que se reúne na casa do Beto e da Sandra, nós temos essa família, a Úrsula, a Aline, e elas trouxeram também a sua mãe. Fiquem de pé, por favor, eu queria apresentá-los. Tem uma amiga também delas, pode ficar de pé, são bem-vindas. Deus abençoe vocês nessa manhã aqui. E nós vamos... Podem aplaudir o Senhor pela vida delas. E nós vamos pedir a Úrsula que venha. Pode vir com ela, sim, as duas irmãs, Úrsula e Aline, que estão lá participando dessa célula. E nós vamos ouvir o testemunho da Úrsula. Bom dia. Eu gostaria de contar para vocês o meu testemunho. Eu frequento a célula na casa da Sandra e do Beto há 6 meses, mais ou menos. E tem sido um canal de bênçãos muito grande na minha vida e na vida da minha família, porque eu venho de uma família católica e até de pessoas muito fervorosas, meus avós. Então, desde criança, eu sempre busquei muito Jesus. Eu ia na igreja, era coroinha, fazia, assim, participava das coisas, me sentia muito bem em estar ali louvando e tudo mais. Só que eu acho que a igreja católica, depois que você vai crescendo, não vai te cativando tanto, porque certas explicações de que você necessita, questionamentos, não preenche, é uma coisa muito automática. Então, eu fui crescendo e me afastando, mas internamente sempre com vontade de, com sede da palavra, de entender e de me aproximar de Cristo, mas não sabia de que forma. E há uns 2 anos, mais ou menos, eu trabalhava com acessórios, confeccionava, e eu fui vender os acessórios, as bijuterias na loja da Sandra. E aí começou uma amizade, e a gente começou eu chegava lá para vender e ficava conversando com ela e contando dos meus problemas e tudo mais, e ela sempre me convidava para ir na célula. Só que eu acho que Deus tem um tempo certo, e eu não estava preparada ainda. E mesmo passando por um monte de problemas, eu não conseguia me abrir e ir. Então, um dia, e eu nem estava com tanto problema assim, ela me convidou e eu falei, eu vou. Convidei minha irmã e nós moramos, nós duas sozinhas, aqui mais perto, e minha mãe mora na Pampulha. E minha mãe já frequentava a célula lá, sempre chamava, mas eu não tinha aquela vontade no meu coração. E aí minha irmã aceitou e nós começamos a frequentar a célula da casa da Sandra. E tinha um mês que eu estava lá, na véspera do meu aniversário, eu recebi uma revelação. E foi uma libertação muito grande na minha vida. Porque durante a minha adolescência eu passei por momentos muito difíceis. Eu tive livramento da morte 3 vezes. Eu fiquei doente, depois... tive uma série de problemas que, assim, só por Deus mesmo que eu estou viva, Ele que quis. E essa revelação, ela me mostrou que, apesar daqueles momentos difíceis que eu passei, Deus estava comigo porque eu tinha um motivo grande para realizar aqui. Eu ainda não sei qual, eu continuo buscando. E quero estar sempre em comunhão com ele, conhecendo cada vez mais. Marconi e Andréia são pessoas muito abençoadas, que quando eles começam a falar comigo, eu começo a entender tudo e a compreender tudo que eu buscava e precisava, e me sinto completa. Então, eu queria agradecer a Sandra e ao Beto, e principalmente a Sandra, que tem sido um instrumento de Deus na minha vida, que me levou para a célula, me fez conhecer o Espírito Santo... E transformou tudo, e depois que eu tive essa revelação, eu comecei a trabalhar, eu sofria de depressão, eu não me sinto mais deprimida, eu me sinto mais unida com a minha família, eu tinha muitos problemas com meus pais, então, assim, Deus está transformando tudo, e eu tenho certeza que vai transformar muito mais, e Ele sempre colocou a minha irmã ao meu lado para me apoiar e me fortificar, e a gente seguir juntas nesse caminho.